Olá, o meu nome é Pedro Pauls e este é mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um convidado especial. Ele é Fernando Martins. Ele fez parte dos Lavalice e também dos Ritual Tejo. Sim, é esse Fernando Martins, aquele que foi júri do Mini e do Chuva de Estrelas. Vocês conhecem, é uma pessoa bastante carismática e interessante e bastante simpática também. Vamos ouvir agora o seu episódio. Eu sou de Alfama e a minha família tinha uma taberna barra casa de fados. O meu avô era paralítico e tocava guitarra à maluca, e o meu tio, que é irmão do meu pai, que entretanto faleceu, tocava viola a um nível tão elevado que passou a tocar com a Amália. O meu padrinho, que tem o mesmo nome que eu, aliás tinha, que se chama Fernando Martins, também tocava viola para acompanhar o meu avô. E então o conceito da música foi sempre uma cena presente. Assim que consegui sair do fado, saí, que foi muito cedo. Felizmente, bem, acho que eu não sou o maior apreciador do conceito de fado, acho a Amália ao máximo. Alex, com quem vivo, com quem sou casado há 18 anos e canta em tambor, canta maravilhosamente fado. Epá, mas não, por favor, eu não sou o fã da coisa. Já gravei discos de fado e acho que bem, mas não. Ok, mas assim consegui basei. E então a questão da música vem. Deve ter sido aí à volta dos 7 ou 8 anos, porque eu lembro-me de ter em casa um piano igual a um que tenho agora aqui no estúdio, que é daqueles pianos de lata que uma pessoa tem um som, uma afinação do cacete, e ter um gravador de bobines emprestado lá de um afilhado, um sobrinho. Eu não percebo muito bem a cena das cenas familiares, dos genros e do não sei o quê. E tinha também uma espécie de um vibrafone com umas coisinhas. Então eu era muito puto e gravava, fazia de conta que era maestro, porque via umas cenas na televisão, música clássica para jovens, e aquilo ao fim de semana fascinava-me. Mas o que me fascinava mesmo mais era sempre que havia cenas de piano, quem filmava o reflexo das mãos do pianista na parte da frente do piano. Então parecia que eram muitas mãos a tocar, e aquilo, eu flashava com aquela cena a preto e branco, claro, eu flashava e continuo a flashar a preto e branco. Então a cena da música vem daí. Passado aí poucos anos, à volta de 12 ou 13, porque eu nunca tive a oportunidade de aprender música, portanto sou um autodidata. Os meus pais achavam que o meu irmão era um músico extraordinário e ofereceram-nos um órgão. Bem feita, ele agora é baterista. Toma! E eles é que levam com a bateria ainda hoje. Acordar com o pum, tá, pum, pum, tá, é uma coisa muito engraçada. E foi a partir de um órgão que era uma espécie de uma flauta a pilhas, porque ligavas, era um bom tempo, e ligavas à eletricidade. Tinha uma ventoinha que mandava ar para dentro de um tubo e carregavas na tecla e levantava um buraco. Todos os temos discos que nos marcaram e que mudaram a nossa vida. Aqueles discos que transformaram a nossa adolescência e nos aproximaram do que nós somos hoje. Aqueles discos que nos mostraram coisas. Aqueles discos que nos mostraram tudo o que podíamos ser. São discos que nos fizeram conhecer. Qual é que foi o primeiro disco que abriu portas para Fernando Martins se conhecer? Os primeiros são um ciclo de aprendizagem. Não vou falar do primeiro, vou falar daquele que me flashou mais. Que nem sequer é um disco que eu ouço muito, muito, que se chama Space Ritual, dos Rockwind, que é um disco ao vivo, gravado em abril, ou coisa assim, de 74, acho que foi. Ainda com o Lemmy no baixo. E era um mix entre o verdadeiro psicadelismo, quantidades de droga até ao sabe lá a gente aonde, letras sobre vamos entrar na nave e basar deste planeta e vamos a outro e voltamos e whatever, e tudo aquilo para mim era fascinante. Isto tudo no processo de assimilar todo e qualquer disto rock progressivo que acontecia à volta. Que também era o que se vivia nessa altura. Era a pop da altura, e mais que a pop, era o mainstream, eram as bandas que enchiam os estádios e os pavilhões e essa cena. Eu instantaneamente, a seguir a perceber que este disco existia, quis fazer uma banda. E mais tarde, isto agora já é um, vou dar aqui um salto no tempo, mais tarde aconteceu-me ter a oportunidade de ver uma coisa que me explicou porque é que eu toco em bandas e porque é que eu gosto de música, que é uma cena de uma banda que eu nem sequer sou o maior fã, que são os Pink Floyd. Tem aquele disco que não é disco, né? Que é o do Live in Pompeii, que aliás o David Gilmour agora foi para lá fazer mais ou menos. Eu fiz um Urbanize. E o Live in Pompeii é a cena. Foi uma, também tardio, foi, eu, portanto, eu só ouvi o Uma Guma, que é de Pink Floyd, mais tarde. E foi quando eu percebi, atenção, que isto é que é a razão pela qual faz sentido uma pessoa estar 10 ou 15 ou 20 minutos, o tempo que te apetecer, no mesmo drone, na mesma nota, a fazer a evolução que faz sentido, e as espirais dentro da tua cabeça, com, sem aditivos e sem inconsequente, desde que as espirais estejam cá dentro. Portanto, aí à volta de 76 fiz uma banda de rock supostamente progressivo ou psicadélico e fui tocar órgão porque mais ninguém tinha órgão. E por isso é que eu toco órgão. E como é que se chamava a banda? Chamava-se Vass. Epá, não sei questões dos nomes. Eu tenho a gravação do único concerto dessa banda, que foi dia 13 de outubro de 78. O concerto começou duas vezes porque se esqueceram do vocalista na casa de banho. O vocalista só entrava na primeira e na última música. E ele foi à casa de banho com não sei quem, e esqueceram-se dele lá e a porta não abria. Então, quando arrancámos, tivemos que parar e pronto, ok, acontece. Mas aí foi cool. E depois essa banda durou assim uns anos? Nada, porque entretanto o baterista embrulhou-se com a minha namorada da altura. Menos, acontece, não é? Exato. E aliás, ainda bem que ele o fez, porque realmente não era a rapariga certa para mim. Um abraço para os dois, aqui agora à distância. Não sei se são muito felizes, se não são. Mas um abraço para os dois, para o Nuno e para o João. Portanto, isto terá sido. Isto foi em 78. E entretanto a banda desmantelou-se instantaneamente. O boom do rock supostamente new wave era mais new wave que outra coisa. Assim que o punk sai, aliás, eu acho que o punk, isto, eu sou hiper fã do conceito. Eu acho que o disco sério é o primeiro dos Ramones. É o disco, não há cá truques, 1, 2, 3, 4 e vamos embora. E aí, aquela energia direta, muito pouco intervencionista, mas acabava por intervir de uma forma nihilista na nossa vida, não é? E na forma como encaramos a sociedade. O punk coexistiu. E cá, quem tinha minimamente um espírito com alguma coerência, conseguia coexistir com as duas cenas. O progressivo tinha um drive específico, musical. Havia coisas muito, mas muito, muito chatas, muito aborrecidas, muito pretenciosas. Claro. Mas tinha um grau de psicadelismo e de abandono e desapego, algum desapego à existência material, que nem sempre é bom, que também acontecia no punk. E depois de todos bêbados, existe o conceito de todos bêbados, todos iguais, não é? Sim, é verdade. Sim, portanto, inventado por mim, muito obrigado. Agora? Não foi agora. Mas o conceito do desapego em relação à sociedade, de uma forma ou de outra, a sociedade, atenção que nós estamos a falar de pessoas com problemas ou com noções de sociedade inerentes à idade que têm. Uhum. Somos putos novos, os nossos problemas são os problemas de putos novos, não é? Se o meu filho tem dinheiro para comprar o caderno e o livro para ir para a escola. Se tu tens dinheiro, porque arranjas aí dinheiro para ir para uns copos, para o que queres fazer. Sim, mas. Ok. Mas é tudo muito. São é dessa micro-experiência da vida que nascem as cenas mais engraçadas e que mais tarde te levam a sítios muito mais longe. eu ouço agora discos de 1900 e, aliás, vim ouvir no caminho para aqui, de 1973 e de 74, com experimentalismos grandes, principalmente do pessoal alemão, coisas extraordinariamente à frente do processo, porque andavam à procura de... A música não tem que ter barreiras, não é? Pode ser uma coisa absolutamente solta e livre e elástica. O que é que tu andavas a fazer nos anos 80? A ser punk? Os anos 80. Teve uma quantidade de absinto de tal forma grande. Absinto ou extrato de absinto, a gente às vezes, porque não faz muito bem a ideia do processo, não é? Sempre com laranja e muitas tostas mistas. Anos 80. O que é que dava em Lisboa nos anos 80? Era Lisboa. Era o bairro Alto, não. Quer dizer, também existia o bairro Alto, mas Lisboa, como hoje é, é uma cidade enorme. Na altura era maior ainda, porque havia uma diferença muito grande entre ter dinheiro para chegar ao bairro Alto ou só ter dinheiro para chegar ao Martim Moniz, ou só ter dinheiro para não sair dos Olivais, que era onde vivíamos todos na altura. Ou só havia dinheiro para ir ao Rock Rendezvous, não dava para depois ir a seguir aos Olivais, ao bairro, porque depois não havia dinheiro para voltar para trás. Isto, Lisboa não era igual para toda a gente, e a clivagem de meios sociais era muito, muito, muito profunda. Os betos é que safam sempre, não é? O pessoal com mais dinheiro. Bitches. Podem fazer tudo. Lá vai, eu também assino as tuas palavras. Pá, no Agravete não vais, meu. Eu ia ver concertos nos anos 70 e no início dos anos 80. Ia ver concertos a Cascais e vinha no último comboio, e de quando chegava à Praça de Comércio ia a pé para os Olivais, porque não havia graveto para ir de autocarro, nem havia autocarros, portanto, nem dava para juntar o dinheiro todo para nos metermos num táxi, porque não dava. Dava para comprar duas Santos para dividir ou uma coisa. Não estou a dizer que um gajo é mais pobre ou menos. Okay. Não é nada disso. Se calhar, se eu não gastasse tanto dinheiro em discos, tinha dinheiro para andar de táxi. Sim, porque a impressão que eu tenho é que os discos não mudaram assim tanto de preço, por exemplo, o CD, mas as pessoas na altura compravam mesmo muitos discos. Compravam, o dinheiro ia tudo para lá, não é? Pá, atenção, o primeiro álbum, o primeiro single que eu comprei, por vontade própria, foi um single dos Creedence Clearwater Revival. Devia ter 11 anos, ou coisa assim. Tinha o Proud Mary e o Have You Ever Seen the Rain, não sei porquê, não faço ideia, nem é uma coisa que aquele country rock irrita-me na vida. Mas o primeiro álbum que eu comprei, juntei dinheiro, que eram 206 escudos, mentira, eram 218 escudos, que é mais ou menos 1 euro, um bocado mais barato, e fui ao Arieiro comprar o disco, e foi o Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, do Rick Wakeman, que é para não haver dúvidas, eu sou mesmo azeiteiro. Ok? Havia um do Leo Sayer e um do Rod Stewart, mas eu comprei aquele. E aquele foi o primeiro álbum que eu comprei com dinheiro, que, atenção, juntar 200 escudos era um cenário... Sim, 200 escudos era muito dinheiro na altura, não é? Pá, nós... No prédio onde eu vivia, porque era um prédio com 90 casas, assim, nos Olivais, havia 4 putos, que era o meu irmão, era eu e mais 2 amigos nossos. E o que nós fazíamos era, juntávamos 50 escudos cada um por mês, e nesse mês um de nós comprava um álbum. Portanto, de 4 em 4 meses tinhas um disco. Sim, é tipo um serviço de subscrição, não é? Basicamente era isso. E assim que alguém comprava o disco, gravávamos em cassetes para toda a gente. Aqueles que tinham cassetes. Por isso é que as cassetes eram importantes naquela altura, não é? Mas eu estou agora a recuperar cassetes. Agora comecei há 2 semanas a recuperar cassetes muito antigas, de gravações de ensaios de 76 para a frente. Porque nos anos 80, para responder à tua pergunta, toquei muito. E fui muitas vezes ao Rock Rendezvous tocar. E mas com bandas, não há assim muita coisa... Lava-Lise fizeram um single. Sim, eu sei. E escreveste o lado B. Coitadinho, que uma coisa linda. E antes disso, não tiveste nenhuma banda que tivesse? Tive uma banda que se chamava É Modernos, que foi, foi a segunda banda a ir ao primeiro concerto de música moderna de Rock Rendezvous, portanto terá sido em 84, acho eu. Mas antes de termos entrado no concurso, nós gravámos uma maquete, fomos ao Rock Rendezvous, entregámos a maquete, ninguém deixámos só lá, com o número de telefone, e passado um dia telefonam-nos a marcar três datas. Atenção, que não é porque éramos bons, é porque deve ter falhado alguém, claro. É porque era essa a atitude. Se existia força de vontade, que em estrangeiro se chama goodwill, acho eu, da parte dos músicos de quererem ir mais longe, é porque alguma coisa fazia sentido. Podiam ser bons, podiam ser maus, podiam claro. Ser... Portanto, o pessoal gravava as maquetes, entregava no rock, e eles decidiam se era material digno ou não de ser tocado ao vivo. Sido fixe. Assim, fomos aceitos, aquilo já era importante para vocês. Ir ao Rock Rendezvous era importantíssimo. Tocavam lá grandes bandas, não é? Antes de nós tinham estado a tocar os 999, uma banda de punk forte na altura. Tinham lá estado os Teardrop Explode. Ok. Foi à boa. E foi muito, muito, muito divertido. Muito divertido. E era o concerto que foram só vocês? Era? Portanto, era uma banda que fazias quinta-feira à noite, sexta-feira à noite. Na primeira noite tinha três pessoas. Quinta-feira não era um dia forte. Claro. A não ser com os chutes. Com os chutes a coisa bombava. Na sexta já estava composto e no domingo fazíamos domingo à tarde. Domingo à tarde então era pleno. Isto porque é o sábado. E tocavam três dias seguidos? Era quinta, claro. Sexta e domingo. Ao sábado tinham outra banda, uma banda com mais peso, ou então faziam discoteca. Discoteca dá sempre gravete. Eu só tenho que pôr um gajo a tocar disto. O som sai perfeito, só os discos estão lá. Eu achava sempre divertido, de qualquer forma ia lá aos sábados também. Vi lá bué de bandas interessantes. Mas isto nos anos 80, assim. De 83 a 87, fui tendo N bandas de originais, de mais disparo. Na realidade, foi sempre encostado à cena do rock e de algum, na altura, não muito, de algum experimentalismo. Sempre mas não português? Muito. Sim. Eu não tenho, eu tenho muito pouco jeito para desenhar em inglês. Não é que não tenha gravado já em inglês algumas coisas. Depois são os Lava Lise. Lava Lise saiu o single, para aí em 87 o pessoal desmantelou a cena, a rapariga deixou de. A rapariga era a Dora, deixou de querer cantar e fez muito bem. Nós tínhamos muito pouco jeito para ajustar as músicas à voz dela. Podíamos ter mudado os tons, mas não, porque isto tem que ser assim, porque a música foi feita assim. Coisas parvas à sério. Depois entrei para os Exigentes, porque por mero acaso uma pessoa que tinha entrevistado quando foi da turnê das rádios de Lava Lise. Atenção que o pessoal juntava os tostões todos para fazer cenas nacionais. Não tinha de 127 amarelo que eu tinha. Juntava as mulheres para a gasolina e íamos todos no carro, muito apertadinhos. E as rádios piratas todas. Sabiam qual era na altura a rádio pirata mais conhecida de Lisboa? Em Lisboa seria a Rádio Universidade de Tejo, que era a RUT, que era no técnico. Sem dúvida. Era a rádio que servia de selo para a música nacional. Havia uma rádio em Setúbal, não me lembro muito bem do nome. Mas eram, atenção, que estamos a falar de centenas de rádios. Só em Benfica havia para aí umas 5, quase todas na mesma rua. É um bocado como os blogs, essas coisas que há agora. Mas agora qualquer pessoa é um blog. Sim, é verdade. Na altura exigia um bocadinho mais trabalho. Era mais difícil. Comunicar era muito complexo. Hoje em dia, o conceito de tu fazeres tudo com o telemóvel. E atenção, que eu sou o mais geek possível neste processo. Eu sou hiper fã de tudo o que é tecnologia e eletrónica e tudo mais. E abracei instantaneamente o conceito do telemóvel e substitui muita, mas muita, muita claro, coisa. Claro. Aliás, eu comecei. O conceito do web para mim nasce ainda antes com a CompuServe, portanto, 93 talvez. Antes de conseguires ter um PC que tivesse um programinha que fosse à net, tinhas que ter acesso via modem a servidores específicos, neste caso era na Bélgica, esperemos que estejam bem. Era uma graça. Mas o conceito de... Eu estou a falar nisto porque há 4 dias atrás estive a falar com a pessoa com quem troquei ficheiros pela primeira vez via web, via digital, aliás, via modem. Era um ficheiro MIDI de uma música dos Four Non Blondes, que era o WhatsApp. Na realidade, só tinha a bateria e o baixo. Era um ficheiro leve. Deve ter demorado aí uma hora a ser enviado e a ser recebido. Mas veio. Aí ia parar num folder. E tinhas um programa que te permitia... Portanto, primeiro com o MS-DOS aquilo era muito complicado. Mas depois com o Windows 3.1 ficou com mais corzinhas. E um gajo tinha assim, já tinhas uns folders e aquilo ficava muito bonito. E já podias ir buscar fotografias da senhora. Não, grupo. Então, tu entras nos exigentes, depois te tornam os ritual, sim. Eu entrei porque eles. Eu entrei só para fazer uma maquete com eles, para os ajudar, porque eles não tinham teclista e tínhamos um amigo em comum. E eu fui só a um estúdio aqui em Campo de Ourique gravar umas cenas em 3 músicas. E foi desde esse dia que fiquei lá. O pessoal simpatizou contigo? Não faço ideia. De se calhar era o único gajo com carro. Há sempre um gajo na banda. Que é o gajo do carro. Ou o gajo do carro, ou o gajo da carrinha, ou o gajo da aparelhagem. Ou o gajo que conhece toda a gente. Há sempre um que eles nem gostam muito. Não estou a dizer que não gostavam, não é isso? Mas há sempre um que já pode. Mas o outro conhece, então. Se calhar é melhor ir com ele. E então, basicamente, foi isso que aconteceu. Meus olhos. Eu só entrei para os Ritual em 88, quando eles ganharam o concurso de música moderna do Rock and Roll, quinta, acho eu. E entrei para gravar o disco com eles. Nessa altura já nós éramos amigos, andávamos sempre juntos. E a partir desse momento, o nosso agente na altura, que era o Manuel Jorge Roque, consegue vender a ideia de Ritual Tejo a uma editora. É a Mi Valentim de Carvalho. E aquilo parece que é tudo muito instantâneo, demora uma eternidade. Estivemos um ano e meio em pré-produção. Um ano e meio são 18 meses. É o que é, tipo, eles faziam reparos na vossa música? Bastante. E indicaram-me ter um produtor a trabalhar connosco, um rapaz com quem depois acabei por continuar. Que é o... Paulo Neves, que vinha dos BAN. Eles achavam que Ritual e BAN tinham mais ou menos o mesmo conceito de pop do início dos anos 90, né? Tanto que o disco sai em 91. Estivemos ali 18 meses. Eu morava num sítio extraordinário, em Santo António dos Cavaleiros, e então montámos, eu morava sozinho, montámos a estaminé todo lá em minha casa. Estaminé esse não incluía a bateria, porque senão era coisa, era muito complicado. E durante esse tempo todo tivemos a compor e a criar o processo todo e a definir a estética de Ritual Tejo, que era um bocadinho diferente daquilo que vinha de trás. Forma que também comercialmente fizesse algum sentido. Isso era muito diferente do que tu tinhas tido antes nos outros projetos, porque muito. Tinhas essas. Não, estávamos pura e simplesmente a borrifar para se fosse o que fosse, aliás, sim, que é o que me acontece hoje em dia. A única vez que eu tive as mínimas preocupações de, ok, como é que nós fazemos isto para que chegar às pessoas, e funcionou. E como era o panorama na altura? As bandas eram as rainhas da música, portanto, as pessoas que iam ver bandas. Eu ainda há pouco estava a ver uma cena sobre o grande fã do GNR, estás a ver aquele homem que vais ver 30 concertos. A cena era assim. Na altura era assim mesmo. Não havia muitas bandas, o conceito existencial era diferente. Não havia muitas bandas, era as pessoas para se dedicarem a ser músicos tinham que abdicar de muita coisa. Os pais não andavam a sustentar famílias e famílias de músicos que poderiam não chegar a lado nenhum, porque também não havia muitas saídas, razão pela qual existia aqui alguma preocupação com bora lá fazer isto com um pés e cabeça. E o que é um facto é que o disco sai, passado 2 dias está na rádio, passado muito pouco tempo, sei lá, 2 meses, estamos no segundo concerto de sempre a fazer a primeira parte do Psychedelic Furs no Coliseu. E o quinto concerto é a primeira parte do Bryan Adams no Estádio de Alvalade com 35 mil pessoas. Pessoas essas cantavam as canções que a gente tocou. Deve ter sido uma coisa assim mesmo. Esse processo é um processo que de alguma forma exalta-te um bocado, não é? Fio, começas a achar que fazes sentido. Felizmente a mim não, porque eu tenho muito pouco para achar que faço sentido. Porque há muita coisa para fazer amanhã. Aliás, eu trabalhava, além de tudo mais, ainda tinha um emprego. Trabalhava despachante oficial. Começava muito cedo e acabava tarde. E fazia tudo isto. Foi até entretanto ser despedido. o disco não tinha essa música, portanto, essa música foi a última música a ser construída nesse primeiro disco. Portanto, nós tínhamos, já tínhamos uma versão no disco, que era uma coisa que eu queria muito fazer, que é uma versão do Saudade dos Heróis do Mar. E o produtor, na altura, disse: pá, vocês o que é que acham de fazermos mais uma música, só para experimentar? E temos aqui esta música, assim, assim e tal. E ele, todos nós conhecíamos a música. Era uma música que ele gostava muito e ele tinha uma ideia. Eu gostava muito do trabalho. Aquilo era a Fundação Atlântica. Sim, música. E o Ricardo Camacho e tudo mais. Eu era grande fã de todo o conceito. Estive no lançamento a um Deus Desconhecido do Sétima, no Rock Rendezvous. Ter uns lençóis e umas coisas. Pronto. E na altura ainda apresentavam o Ricardo Camacho como produtor convidado, que está em palco com eles. Foi um momento bastante emocionante aquele. Quer dizer, não é a mesma coisa que ver o primeiro dos Pistols ou o primeiro Joy Division, mas pronto, ok. Para mim foi importante. Foi muito, muito, muito importante. E é todo este conceito do disco da Manuela Moura Guedes, era agarrar, aliás, como o Variações, que o primeiro disco, acho eu, que foi tocado pelo ensemble dos Heróis do Mar. O primeiro foi pelo GNR, dos Heróis do Mar. Ok. Pronto, este conceito destas simbioses, ou osmoses, chama-lhe lá o que quiseres, desta bioquímica toda, faz todo o sentido. E nós achávamos que aquela música realmente era boa. Se não achássemos, também não tínhamos feito. Mas a piada disto é que foi a rapidez com que foi executado. Porque estávamos em casa, tipo, terá sido um sábado à tarde, uma cena assim, e eu tinha uma ideia de como a música deveria ficar, e o guitarrista tinha outra, e fizemos os dois maquetes muito sumárias, e depois fomos para casa ao fim do dia, aliás eu fiquei lá, e no dia seguinte juntámos-nos outra vez, e a ideia do nosso produtor foi: epá, façam aquilo que chamam traçadinho, juntem as duas peças, portanto ficou a introdução e a estrutura do guitarrista e as malhas de guitarra, mais a estrutura rítmica que eu tinha feito e mais as introduções e as partes de teclas. Portanto, aquilo tudo junto foi resolvido num fim de semana e em novembro de 90 estávamos em estúdio a gravar. Como eu com o olhar encostado à pedra do cais, contemplando o vulgar das sombras, devagar neve distorce as formas pálidas da luz de um luar, na morte da madrugada que se entrega a devagar, lenta e penosa agonia, sonhando o poder renascer no fim de uma noite fria. Um barco a chegar, descanso o desejo, as mãos protegem, regressam do mar. Descanso, desejo, as musas cansadas de tanto velar. Vejo-me ali sentado, fingindo que estou a pensar, esmagado pelos sentidos, um brilho vago no olhar, esquecendo orgulhos traídos, desejos para sempre perdidos. Sentado à beira do cais, o lento mover das sombras até ao mar. Até ao mar. Um barco a chegar, descanso o desejo, as moças do Tejo regressam. Descanso o desejo, as moças cansadas de tanto velar. Eu tive que esperar 15 anos para chegar a um estúdio com um produtor que sabia do assunto e técnico, e com a aparelhagem certa e com o saber e com tudo preparado, com 18 meses de pré-preparação. Eu sabia de cor e salteado o que ia acontecer e o que ia fazer, não é? Portanto, chegar lá e ver, na altura, que para mim nós era fascinante, uma mesa analógica brutal, já com automação, que dava para um gajo. Ok, porque antes não havia. Tinha que ser toda a gente a fazer tipo trabalho. Mas também houve, também houve, também houve. A automação daquilo não era dos volumes, era só dos mutes. Relax. Não, é tudo gravado em fita. Com todas as maquinarias que eu fui conseguindo juntar ao longo da vida, sincronizadas com um computador Atari e tudo mais, uma coisa que ainda tenho e funciona, e que é bom, que não faz barulho. E foi uma experiência extraordinária. Foi eu, afinal, é assim que se fazem as coisas. Para a semana a mais, Fernando Martins. Voltamos dentro de 8 dias, na próxima sexta-feira. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes, no Podcast Addict ou qualquer outro agregador de podcast que seja da vossa preferência. Vão a www.brandoscostumes.pt. Se tiverem mais curiosidade, enviem mensagem, e-mail para pedropaus@brandoscostumes.pt. E até para a semana. Tenham umas boas férias, se for caso disso. Se não, aguentem, descansem e ouçam a música portuguesa. Não se esqueçam de ser altamente. Esta é a tal música que Fernando Martins fala no princípio do episódio. É dos Tambor, do novo disco. É aquela que diz a palavra love. Lembram-se?